prossiga. Para seguir a sua rua, para Ouro? Estamos entrando no contato com Recife, aguarde o tempo todo. O esquema está autorizado de Gataru. Parou, Virata. Papa Tango, Whiskey, Tango, chama Recife, 133, Small 9. 133, Recife. Uno 33 Small 25. Sente 1260, 1288, 133, Small 25. Tango, copiou o controle.